caminhos que me levam são as veias desse interior. O meu sangue corre sem parar, peão de rodeio, monto pra ganhar. A estrada ensinou o que eu sei, o que eu sou. Minha vida, minha sorte, essa estrada mudou. Meus amigos, meus amores, minha casa é onde eu me dei. Yeah. Liberdade. 21 horas e 21 minutos. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor. Y si toque pulso mate, piano estera y velador. Un teléfono que contesta y una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manche el amor. Y todo a media luz, a media luz, los dos, a media luz, los dos, a media luz, tú y yo. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz, los dos, a media luz, los dos. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Visito que puso madre, piano estera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manche el amor. Y todo a media luz, a media luz, los dos, a media luz, los dos, a media luz, tú y yo. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz, los dos, a media luz, los dos. Y todo a media luz, a media luz, los dos, a media luz, los dos, a media luz, tú y yo. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz, los dos, a media luz, los dos. Y todo a media luz. Liberdade. 21 horas e 26 minutos. Thank you.

Doutora Elusa Fonseca, ginecologia e obstetrícia, exames ginecológicos, pré-câncer, partos e cesarianas, atendimento a gestantes e acompanhamento até o nascimento do bebê, com descontos para convênios e sindicatos. Agendamento de consultas de segundas a sextas-feiras em horário comercial pelos telefones 3196-0001 e 98439-1560. Doutora Elusa Fonseca, ginecologia e obstetrícia, General Osório 591, Canguçu. Você, foi ciúme sim. Fiz greves de fome, guerrilhas rotins, perdi a cabeça. Esqueça. Desculpe o Aui. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greves de fome, guerrilhas motins, perdi a cabeça. Esqueça. Na próxima vez eu me mando. Que se dane meu jeito. Seguro, nosso amor vale tanto. Por você vou roubar os anéis de Saturno. Shoo-be-doo-lang-lang. much has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt the years away. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. All the oldies but goodies, every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing. It's yesterday once more. Liberdade, 21 horas e 51 minutos. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and the promise of tomorrow in her eyes. And I just can't help believing when she's lying close beside me, and my heart beats with the rhythm of her sigh. This time the girl is gonna say, more than just a day. I just can't help believing when she slips her hand in my hand, and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she's whispering her magic, and the tears are shining, honey, sweet with love. This time the girl is gonna stay. Thank you. Liberdade. 21 horas e 54 minutos. ZYK 225, 1500 kHz. Sociedade Canguçuense de Rádio Limitada. Rádio Liberdade AM. Neste momento, a Rádio Liberdade encerra suas transmissões via onda média em 1500 kHz, permanecendo transmissão musical através da internet no endereço www.radioliberdadeam.com.br. Some people's destiny. Liberdade, 22 horas e 2 minutos. Penso que um sueño parecido não volverá mais. E me pintava as manos e a cara de azul. E de provisa, o viento rápido me llevó. E me hizo volar en el cielo infinito. No volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh, en el blu, dipinto di blu, felice. meu mundo você é quem faz. Música, letra e dança, tudo em você é fugaz. Tudo você é quem lança, lança mais e mais. E só vou te contar um segredo. Não, nada, nada de mal nos alcança, pois tendo você, meu brinquedo, amor, e o que segredo é sagrado, está sacramentado em meu coração. Acariciado pela emoção, meu bem querer, meu canto, tô sofrendo tanto amor, e o que é morrer de amor. Liberdade. 22 horas e 17 minutos. Sou

I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses. Nenhum rock and roll.